Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Todas as vezes que você vir uma inverdade, uma mentira, um engano, as coisas estúpidas que vemos às vezes na nação, principalmente na esfera política, todas as vezes que você vir algum político, alguma autoridade fazendo aquilo que você nem acredita, ore por ele, ore por ela, porque a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e contra toda perversão de homens que detêm a verdade pela injustiça. Então eu oro por cada um deles, eu não vou citar nome porque você não consegue citar o nome de todos. E se eu citar só de algum, vão pensar que eu estou partidarizando. Qualquer um deles, Senhor, eu me levanto, não é para ficar indignado, para achar ruim, para não, eu me levanto para orar por essas pessoas. E às vezes não é na esfera política, às vezes não é na mídia, às vezes é lá no seu bairro, às vezes é o seu vizinho. Senhor, eu oro por essa pessoa, porque se a ira do Senhor alcançá-lo, se ele partir dessa terra sem um encontro pessoal com Jesus de arrependimento, ele vai prestar contas. Vai prestar contas. Senhor, eu oro por mim mesmo, de tal forma que eu não vivo assim. Versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, atributos invisíveis de Deus, essa expressão é de elevadíssima importância. Quais são os atributos invisíveis de Deus? Uma pessoa que possa citar, levante a mão, por favor. Quem não sabe, não precisa levantar a mão, não. Quem não sabe quais são os atributos invisíveis de Deus? Quem sabe ou quem não sabe, atributos de Deus são características, são elementos que não só Deus tem, mas fazem parte das características dele, de quem ele é. E conhecer os atributos de Deus, sejam os invisíveis, sejam os visíveis, sejam os naturais, sejam aqueles que são comunicáveis, sejam aqueles que não são comunicáveis, é de extrema importância para qualquer pessoa. Se você for barrado na fronteira com algum país e te perguntarem de onde você vem, você diz, eu venho do Brasil. E se ele não acreditar muito, ele pode falar assim, então fale português comigo. Fala português, aí você se esforça para lembrar de uma palavrinha em português, ele vai te pegar, que você na verdade não pertence ao Brasil. Mas se você pertence ao Brasil, você fala fluentemente português. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa que, ele, numa dessas fronteiras, falou assim, eu sou um pastor. E o fiscal, o policial da fronteira, da imigração, falou assim, então me cite o Salmo 23. Se eu e você dizemos que somos de Deus, que vamos para Deus, que vamos viver a eternidade com Deus, e nem sabemos quem Deus é, é possível que na fronteira a gente encontre algum policial que diga assim, você não é. Eu e você precisamos conhecer a Deus. E uma das formas muito práticas, muito reais de conhecermos a Deus é conhecendo os seus atributos. Inclusive, evocando os atributos de Deus em inúmeras circunstâncias da nossa vida. Mas continue lendo comigo o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Somos indesculpáveis, porque os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Paulo está escrevendo aos Romanos e ele diz que todas as coisas se manifestam desde o princípio do mundo, claramente se reconhecem em tudo que foi criado. Deus revela seus atributos, suas características, quem ele é, como ele é. E é extremamente importante eu e você aprendermos o idioma do céu, aprendermos o idioma do reino de Deus, aprendermos a reconhecer Deus. Na mesma brincadeira da fronteira, o guarda poderia dizer, se você é do Brasil, e colocar lá 5 retratos e perguntava assim, qual deles é o presidente? Ah, isso é muito bobo, isso é muito simples. É, mas se você não é do Brasil, você vai ficar em dúvida. Alguns são do Brasil e estão em dúvida. Então me diga como é o seu Deus. Me diga quem é o seu Deus. Me diga, distingua para mim, quem é o seu Deus? Ele é maravilhoso. Deus é Deus. Deus, eu preciso, você precisa, nós precisamos conhecer cada dia mais quem Deus é. Grande parte das nossas aflições é porque nós desconhecemos determinados atributos de Deus. Por isso nós não o invocamos, por isso nós não nos lembramos dele, mas nos lembramos dos recursos humanos, às vezes o grito, às vezes o cheque especial, às vezes qualquer atitude humana, mas nós não nos lembramos dele prioritariamente, porque nós não nos lembramos de quem ele é. Mas Paulo diz que nós somos indesculpáveis, versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Esse texto, ele é muito amplo e ele é muito profundo. A gente pode escolher inúmeros assuntos para estudar nesse pequeno texto, alguns versículos, 9 versículos. Parecem assuntos distintos, mas a única coisa que nós realmente nessa manhã precisamos entender de todo o texto, de todo o contexto, é que desconhecer os atributos de Deus é algo grave, tão grave quanto o que Paulo escreveu aqui. Até o que vemos como tão terrível da promiscuidade, de paixões infames, que estão citadas no verso 26 e 27. Até isso que vemos é um alerta para o que pode acontecer, para o que acontece com alguém que simplesmente ignora quem Deus é. Esse texto pode nos servir para dizer, quando nós desconhecemos a Deus, as coisas vão tornando-se tão difíceis, vão piorando para nós, a nossa ignorância, a nossa estupidez vão gerando tanta distorção, tanta corrupção, a ponto de homens e mulheres fazerem aquilo que nem animal irracional faz. Bem, o nosso assunto não é esse do versículo 26 e 27. O nosso assunto é atributo de Deus. Mas o texto traz, o contexto traz, e nós não conseguimos entender um determinado texto se a gente não entende o contexto. Por que que Paulo cita esses assuntos quando está falando do atributo de Deus, quando ele está falando que a natureza revela quem Deus é? E estamos estudando nessa manhã que nós precisamos conhecer os atributos de Deus, amar o Senhor cada vez mais, e quanto mais nós conhecemos os atributos de Deus, mais nós podemos amá-lo, mais nós podemos nos relacionar com Ele, sabendo que se não é esse o nosso caminho cotidiano, levamos a vida assim, ao sabor do vento, o que vai acontecendo humanamente, terrenamente, sem nem pensarmos. Paulo diz assim, aquilo que pode ser conhecido de Deus é manifesto, mas os atributos de Deus que são manifestos, o seu eterno poder, vemos claramente na natureza. Esses homens, eles nem pensam disso, tornam-se nulos em seus próprios raciocínios. Ele nem pensa em Deus, ele nem lembra de Deus. Isso vai corroendo, vai trazendo uma corrupção que leva, inclusive, a instâncias tão violentas de paixões infames, de autodestruição. É como se Paulo estivesse dizendo assim, preste atenção, que isso é de extrema importância, que se você não cuida disso, você nem percebe que uma determinada degradação vai te corroendo todos os dias. E não especificamente voltado só para essa área sexual, mas para qualquer questão. Eu e você precisamos entender que conhecer os atributos de Deus nos salva. Nos salva todos os dias. Nos renova, nos fortalece, nos dá recursos. E quais são os atributos de Deus que precisamos conhecer? Quais são os atributos de Deus que provavelmente no meu raciocínio assim tão displicente, eu vou vivendo o dia, as coisas e nem me lembro dele. Quais são esses atributos, qualidades ou características de Deus? E é importante a gente prestar atenção que uma vez que ele é perfeito, Deus é um ser perfeito, eterno, pleno, ele não tem alguma coisa, ele é alguma coisa. E tudo o que Deus tem, ele é. E essa é uma característica única de um ser único chamado Deus. Tudo o que ele tem, tudo que ele dá, tudo que ele oferece, ele é. Portanto, os atributos de Deus não são coisas que foram anexadas a Deus. Eu poderia dizer que um dos atributos meus é tecladista, pianista. Embora isso seja uma habilidade, eu poderia perfeitamente dizer que isso faz parte das minhas características. Eu sou músico. Mas isso foi anexado a mim. E qualquer um de vocês pode decidir, a qualquer época da vida, anexar alguma coisa, como aprender a tocar piano. Diferentemente da realidade divina, em que Deus não anexa a ele, não foi anexado a ele em algum momento alguma característica, alguma qualidade, alguma habilidade, que então nós agora começamos a estudar os atributos de Deus. Ah, ele também, tudo o que ele tem, ele é. E todos os seus atributos revelam características do seu ser. Eu e você passamos a conhecer a Deus quando começamos a prestar atenção nos seus atributos. São chamados também de perfeições divinas. A pergunta ficaria mais complexa, mais difícil, mais assim, nublada. Quais são as perfeições divinas? Mas é fácil a gente ir estudando. Algumas delas são atributos naturais. É da natureza de Deus, sua essência, e eu vou falar sobre eles. Alguns são atributos morais, dizem respeito à sua vontade, e eu gosto de chamá-los de convicções salvíficas da fé. Convicções que eu e você temos, porque adquirimos, porque estudamos, aprendemos e vamos aprendendo elas, que são salvadoras. E você vai entender porque são convicções salvíficas da fé. Alguns atributos dizem respeito aos seus infinitos poderes. Alguns atributos dizem respeito à sua personalidade. E eu quero apenas que você preste atenção em dois grupos distintos de atributos. Primeiro, os atributos incomunicáveis. Significa atributos, características que só Deus tem, ninguém mais tem, ou atributos comunicáveis, significa atributos que são de Deus, são características de quem Deus é, mas Ele compartilha conosco. Eu e você, como seres imperfeitos, mortais, nascemos sem eles e aos poucos nós podemos ir acrescentando esses atributos a nós, porque Deus os comunica conosco, os compartilha conosco. Primeiro atributo incomunicável, que eu e você precisamos nos lembrar o tempo todo: Deus é eterno. Ah, isso eu já sabia. Fala outro aí. Eu e você precisamos parar nesse atributo e sermos capazes de passar um tempo só cantando e adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Tu és eterno. E se você é alguma pessoa de excelência, você gosta de meditar e pensar. Se você é só um brasileiro que vai sendo levado à mercê do vento, aonde soprar, a Maria vai com as outras, ou qualquer outra coisa, então muito, muito vazio, você não para para pensar. Você toma atitudes, você fala, você não fala, você não pensa, você simplesmente segue a vida. Mas se você busca excelência, se tem o Espírito de Deus, você para para pensar. De preferência, antes de... Não sei. Como é que eu vou saber? O que, é que você está falando? Porque você não parou para pensar. Porque quando alguém para para pensar, principalmente antes de falar ou agir, é muito bom. Mas tem muita gente que não para para pensar. Por isso não desfruta de um mundo de coisas. É mesmo, eu não tinha pensado nisso. Já ouviu alguém falar isso? É mesmo, eu não tinha pensado nisso. É possível que a gente esteja na caminhada do aprendizado e ainda não chegamos a essa lição. Então é natural que você diga: eu não tinha parado para pensar nisso ainda, eu não tinha aprendido ainda. Mas é possível que a gente já seja assim, Arthur, uns cabelinhos branco, e que a gente já devia ter parado, ou então sem cabelo, Wagner. Que a gente já devia ter parado para pensar em algumas coisas, mas a gente ainda não acostumou a pensar. Então você precisa desenvolver, eu preciso desenvolver a habilidade, a prática, o hábito de parar para pensar. Aquieta, desliga tudo. Gasta tempo do seu dia, da sua semana, em silêncio, em quietude. Vai caminhar, vai fechar o quarto e se encontrar com o Senhor em alguns momentos. Vai ficar sentado num lugar silencioso. Vai pensar. Eu vou pensar. E realmente pensar. E uma das coisas mais maravilhosas para quem quer pensar é começar a conversar com o Espírito Santo. E se desenvolvemos o hábito de parar para pensar, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos parar para pensar é: Deus, Tu és eterno. O que é ser eterno? Ah, não vem com esse negócio de filosofia para mim, não vem com esse negócio de... Não tem tempo para isso. Então, se você não tem tempo para isso, você não vai ter tempo para Ele. Mas se você e eu desenvolvemos tempo para pensar e prioritariamente pensar nele, o caminho é pensar nos atributos dele. E um primeiro atributo que você pode pensar é: Deus é eterno. E assim como Deus é eterno, se eu e você paramos para pensar no que é ser eterno, nós vamos pela eternidade pensar nisso. Porque se Ele é eterno, nós temos eternas coisas para pensar sobre Deus é eterno. O que é ser uma pessoa, um ser que não tem nem início, nem tem fim? Deus, Tu és um ser que não tem nem início, nem fim. E não há outro ser assim em toda a eternidade, em todo o universo. Não há outro como Tu, Senhor. Tu és eterno. Que coisa linda, Tu és eterno. O Senhor estava aqui antes de mim, o Senhor estava aqui antes dos meus pais, o Senhor estava aqui antes de Adão, o Senhor estava em algum lugar que a gente nem consegue alcançar, o Senhor estava onde não é lugar, o Senhor estava onde não havia tempo, onde não havia espaço, o Senhor sempre esteve, o Senhor é e nunca terá fim. Deus, eu posso passar o resto dessa manhã te adorando por um só atributo: Tu és eterno. Desenvolva o hábito de parar para pensar. E desenvolva o hábito de parar para pensar nos atributos de Deus. E comece a adorá-lo por quem Ele é, através dos seus atributos. Tu és eterno, Tu és único. Tu és único, Senhor. E é interessante que não só os filósofos cristãos, ou de fundamento judaico-cristão, mas qualquer filósofo vai esbarrar em algumas verdades e vai poder dizer coisas sobre essa questão, esse atributo único. Se Deus é eterno, Ele não tem limite. Alguém ou algo que é eterno não tem limite. Se Deus não tem limite, se Deus é eterno, não há lugar para outro. Porque se Ele esbarra em outro, significa que identificou-se o limite dEle. Então Ele não esbarra em ninguém, Ele não esbarra em nada. Ele é eterno. Então, Ele é único. Só um ser em toda a eternidade poderia ser único, porque Ele é eterno. Nós poderíamos também trazer aqui a característica, o atributo do ser infinito, que também diz respeito a não ter limite. Se esse móvel não é infinito, se ele é finito, eu posso identificar as fronteiras, os limites dele. Então eu posso colocar outro aqui do ladinho dele, mas Deus não tem limites. Esse limite daqui que eu posso identificar aqui, no caso de Deus, ele não existe. Você não pode ir para a eternidade lá na frente que você nunca vai achar esse limite. Pode ir para a eternidade lá atrás que você nunca vai achar esse limite. Então, ele é único. Deus, Tu és único e não há outro como Tu. Então agora vai fazendo sentido o que eu canto para Ti. Tu és eterno, Tu és infinito, Tu és único, Senhor. E todas as vezes que eu estiver chateado com alguma coisa, estou incomodado com alguma coisa, eu posso me lembrar: Tu és infinito, Tu não tens limite. O que é isso para o Senhor? Eu estou incomodado com uma pedrinha no meu sapato, com um negócio que está me machucando. Eu estou incomodado com uma coisinha, com uma pessoa, com um probleminha, com um sentimento. Senhor, isso não é nada para o Senhor, porque Tu és infinito, Tu és eterno, Tu és único, Tu não tens limite. Nada te incomoda, nada te afeta. E olha o Deus com quem eu me relaciono. É o Deus que isso não é nada. Problema nenhum é nada. Senhor, ninguém é nada. Nada é nada, Senhor. Tu és o único e tudo o que existe, existe em Ti. Eu começo a listar motivos para adoração quando eu começo a conhecer. Se Ele é eterno, se Ele é infinito, se Ele é único, se não há espaço para outro, Ele é soberano. Ele é soberano. Você já viu algum adolescente? Falou assim, eu vou chamar meu pai. A briguinha de dois meninos, vou chamar meu pai. Isso virou, inclusive, chacota. Vai chamar o papaizinho. Mas, olha, não tem coisa mais linda de um menino falar, eu vou chamar meu pai. Não tem elogio mais maravilhoso nessa circunstância do que você ouvir assim, vai chamar seu pai. Pois eu tenho um pai para chamar. E quando eu chamo meu pai, ele vem, porque ele é soberano, ele pode. Tá, eu e você durante a semana, o que, que foi? Ah, estou tão desanimado, pastor. Eu nem vou mais lá no auditório, porque assim, eu acho, olha, eu não vou mais, eu estou assim. Se você não conhece Deus que tem, quais são as questões que estão te desanimando, te amedrontando, te roubando as forças? O teu Deus tem um atributo, ele é soberano. Você e eu temos acesso a Ele pelo sangue do Cordeiro, temos acesso a um Deus que é soberano. Mas sabe o que é, pastor? Já orei, pastor, eu já contei isso para centenas de pessoas. Pastor, eu já tentei de todas as formas, já falou assim, não, você não tentou de todas as formas, você tentou com algumas formas que existem nessa, mas você não foi ao soberano, porque o soberano é soberano. Ele cuida de tudo, Ele tem resposta para tudo, Ele tem provisão para tudo, Ele tem luz para tudo, Ele tem ações para tudo, Ele tem ferramentas para tudo, Ele é soberano, Ele pode qualquer coisa. Aonde Ele chegar, Ele é o único, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é sem limites, Ele é Deus. Então, comece a andar com Ele, Ele é o soberano. E da próxima vez que aqueles meninos te encontrarem, o teu pai vai estar com você, grandão aí. E o teu pai não chega lá batendo nos meninos, o teu pai chega lá agradando, conquistando aqueles meninos. Poxa, seu pai é muito legal. Pois é, o meu pai é o Deus soberano, a quem eu adoro, a quem eu sirvo. Eu não tenho uma religião, eu tenho um Deus. Eu me relaciono com Deus, Ele é invisível. Esse atributo é muito especial. Para algumas circunstâncias, Ele é muito estratégico. Senhor, onde o Senhor está? Os ateus dizem, cadê Deus? Ele é invisível, moço. Eu já aprendi que o meu Deus é invisível. Porque eu estou aqui sozinho, ninguém me... Meu Deus é invisível. Então, se Ele é único, se Ele é infinito, Ele está aqui agora. Não há limites para Ele, nada vai impedi-lo. Senhor, então, o Senhor que é soberano, que é infinito e que é invisível, está aqui. Aonde eu estiver, o Senhor está. Eu não estou vendo, eu não sinto, mas Ele é invisível, eu já sei que Ele é invisível. Ele pode se manifestar, sim, existem teofanias muito claramente registradas na Bíblia. Ele pode hoje se manifestar, sei lá, quando é que se manifesta, você também não identifica, porque de repente tem alguma coisa materializada que foi Deus se manifestando e você só vê a matéria, mas Deus é invisível, Ele pode se manifestar em teofanias, em Ele materializar-se, mas Ele é invisível. Ponto final, Deus é invisível. Eu não preciso ficar perguntando, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Eu não estou vendo o Senhor. Não, não se vê, Deus é invisível. Então eu vou aquietar o coração, eu vou descansar, porque Ele está aqui, eu não estou vendo. Eu estou certo de que eu estou sozinho, eu estou certo de que ninguém está comigo, mas eu estou mais certo ainda de que o Senhor é invisível. Um atributo do Senhor. Tu és trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tu és, Senhor, Criador, o Criador de todas as coisas. Tu és onipresente. Onipresença é um atributo divino que esmiúça, que deixa mais claro, foca melhor o fato dele ser infinito. Se ele é infinito, se ele é eterno, se não tem limite, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Tu és onipotente. Senhor, eu estou aqui, oh Deus, faça que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa fazer. Ou quem sabe que o Senhor possa. Ele é poderoso, ele pode tudo. Há uma questão da discussão dos ateus, falou assim, ele poderia criar uma pedra tão pesada que ele não consiga carregar? Não é uma questão de Deus ser onipotente, ele poder ou não poder alguma coisa. Onipotência significa que ele envolve, alcança, ele atende. Tua, ele está, ele é em tudo, onipotente, ele pode todas as coisas. Ele não vai criar uma pedra mais pesada do que ele pode carregar, porque não existe nada nesse universo que possa ser mais poderoso do que ele. Deus é onipotente. Deus, que coisa, eu estou aqui aflito por uma coisa, eu estou assim preocupado, ai meu medo, já viu gente que gosta e fala assim, mas o meu medo é esse aqui, meu medo é que aquilo, o meu medo é que não sei o que, mas vamos viajar, o meu medo é que o pneu foi, mas a gente vai lá no auditório, mas o meu medo é que, meu medo, para com isso, o teu Deus é onipotente. Mas e se me acontecesse? O meu Deus é onipotente. Ele pode qualquer coisa. Ele pode me fazer atravessar o mar. Ele pode me fazer atravessar o vale do mar da morte. Ele pode me fazer subir nas mais altas montanhas. Ele pode tudo. Deus pode qualquer coisa. Tudo o que eu precisar, Deus pode. Isso faz crescer a minha fé. Ele é perfeito. Deus é perfeito. Ah, mas porque se o Senhor tivesse feito isso, porque se o Senhor tivesse Maria, Marta e Maria, ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu filho, meu irmão, não teria morrido. Deus é perfeito. Mas você viu o que aconteceu lá? Você viu a tragédia que aconteceu? Deus é perfeito. Onde que Deus estava? Você viu que ele morreu? Você viu que fulano morreu? Você viu, morreu, perdi. Deus é perfeito. Mas não aconteceu um problemaço, uma desgraça, você não está aí carregando peso. Mas Deus é perfeito. Tem coisas que eu não vejo. Aconteceu um terremoto, mas Deus é perfeito. Porque o terremoto é o movimento das placas tectônicas. E quando isso acontece, acontece um universo de outras coisas que renova a vida, que renova o solo, que renova os mares, que renova o ar, que beneficia a mim mesmo. Então até os problemas e as tribulações, eu vou me gloriar nelas, porque Deus é perfeito. Ele não permite que nada venha sobre mim que eu não possa suportar. Ele não permite que nada venha sobre mim que não seja benefício para mim. Então, em todas as coisas, somos mais que vencedores, porque Deus é perfeito, perfeito. Mas e agora? O que você vai fazer? Você está aí todo felizinho que Deus é perfeito, mas olha o que aconteceu. Deus é soberano. Ele vai abrir um caminho, ele vai mostrar. Deus é onisciente, ele vai me mostrar. E Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. Sabe quando nós estamos conversando com alguém? E a gente está gostando. E a gente está assim, interessado, a gente está feliz, mas em algum momento, aquela pessoa fala alguma coisa que a gente não gostou. Nós não somos imutáveis. Então, daí a pouco, você fala assim, não gostei. O semblante muda, o humor muda, as atitudes mudam. Vão marcar de novo outro encontro? Vamos ver. Não volta aqui mais. Não quero saber. Não chame mais. A gente é mutável. E é possível que a gente esteja pensando que tudo aquilo, num casamento então, tudo aquilo que nos fez casar com uma pessoa, num determinado momento mudou tudo. Agora é outra pessoa, pastor, outra pessoa. Eu, antes de casar não era, não, é outra pessoa. Então assim, é até justificável que eu acabe com esse casamento, porque virou outra pessoa, pastor, virou outra pessoa. Já viu alguém dizer isso? E não precisa ser do casamento, às vezes é da amizade, às vezes é do chefe. Nós somos mutáveis. Nós mudamos, mas mais do que isso, nós temos medo do que é mutável. Então, se alguém age de tal forma que nos parece que ele mudou, cria-se um ambiente de insegurança. E é a insegurança que às vezes leva o indivíduo a um mau humor, a uma aflição e às vezes até a reação. Então uma pessoa muda totalmente, a gente quer abandonar aquela casa, aquela empresa, às vezes o casamento, porque alguém mudou em alguma coisa, e às vezes a pessoa não mudou, ela só está trazendo um outro elemento, uma outra característica, mas a gente tem medo das mudanças. Vão me pedir, estão me pedindo um apartamento, meu Deus do céu, e agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Meu Deus, moro aqui há tanto tempo. Ai, ai, ai. A gente tem medo das mudanças. A gente não encara a mudança como oportunidades de estações novas. A gente sempre encara mudanças como estou perdendo, mas estava tudo, há anos que é assim, há anos que... A gente tem medo da mudança. Mas quando eu e você olhamos para Deus, nós podemos ter um ambiente de segurança. Nele não há sombra de variação. Deus é imutável. Deus é perfeito. Então, quando Ele, na conversa, tocar em um assunto que você não gostou, lembre que Deus é imutável. Ele continua amando você. Quando você fizer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa e o inimigo sopra no ouvido, Deus não te... Você vai no culto? Aprontou durante a semana, você vai no culto. Agora você quer pedir ao Senhor. Agora, quando o inimigo sopra esse dardo de que nós pisamos na bola, de que nós alteramos as coisas, que nós não fomos constantes, e a gente às vezes acaba pensando de Deus, assim, Deus não me quer, Deus não vai me assinar, eu não posso orar, eu não posso cantar, eu não posso mais, olha o que eu fiz, olha quem que eu sou, olha como eu sou. Assim, você vai dizer assim, o meu Deus é imutável, o seu amor permanece o mesmo de geração em geração, de eternidade em eternidade, Ele é Deus, Ele é o meu Pai, Ele continua sendo esse Deus maravilhoso. Nós vamos embora até 1 da tarde, mais ou menos, mas eu vou falar atributos comunicáveis. Pode ser? Esse pode estar. O negócio da 1 hora aí não ficou bom, não. Atributos comunicáveis. Deus é santo. Se Ele não pode compartilhar comigo, com você, a perfeição, ou onisciência, ou onipresença, o fato de ser único, eterno, soberano, Ele pode compartilhar comigo, com você, do seu atributo, amor. Deus é santo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amor. E Ele quer que eu e você desenvolvamos em nós, pelo fruto do Espírito, seus atributos. Quando eu e você estivermos passando por qualquer circunstância, eu preciso me lembrar do atributo de Deus. Justiça. Deus é justo. Ah, mas aqui no Brasil, você viu a política, você viu o que estão fazendo em Brasília, você viu o que é que está acontecendo e tal, você viu, não me interessa. Deus é justo. E para entendermos a justiça, nós não podemos olhar só o nosso time. A gente precisa olhar a história toda. É como que quem aplica na bolsa, quem aplica no dólar, aconteceu alguma coisa, foi lá no alto, ele fica, uau! Na semana seguinte aconteceu alguma coisa, vai lá embaixo, ele fica, oh meu Deus! Ele tem que ser mais longânimo e ver o todo, porque é no todo, não é num fato da sua vida, não é num episódio específico que você vai achar Deus maravilhoso ou Deus que é injusto. Você em toda circunstância, quando está no vale ou quando está no alto, Deus é justo. Então espera. E quando eu começo a conhecer os atributos de Deus, eu começo a ter mais paz. Porque assim, Deus é justo. Ah, mas eu não quero saber de nada, eu não sou ninguém. Deus é que é tudo, Ele que é o soberano. E eu me firmo nele, Ele é minha rocha, Ele é minha fonte. E eu quero mais dele, Ele é bondoso. Deus é bondoso, amoroso, verdadeiro. Deus é sábio. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus é livre. E esses atributos são atributos comunicáveis. Eu quero ser como tu és, Senhor. Santo, justo, misericordioso, amoroso, bondoso, verdadeiro, sábio, livre, lindo, maravilhoso. E infinitos atributos que nós podemos continuar estudando. Aí a gente não vai só até uma hora, não. A gente vai até não sei quando. Quem Deus é para você? Quais são os atributos de Deus que você não apenas conhece intelectualmente, mas você evoca diariamente? Faz uma listinha. Anota. Você pode me mandar, pastor, essa lista? Não, não. Vai estudar. Vai estudar e vai fazendo sua listinha e deixa ela ir crescendo, dia após dia. Gente, eu não tinha pensado, anota de novo, mais um atributo. Porque a palavra do Senhor diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque sem conhecer ao Senhor, nós não vamos andar com Ele. Nós não vamos viver com Ele. E transforme isso em algo, irmão, de prioridade máxima na sua vida. Eu quero conhecer ao Senhor. Eu quero continuar conhecendo ao Senhor. O salmista diz no Salmo 86, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque me respondes. Tu és um Deus perfeito, soberano, amoroso, bondoso. Eu conheço o Senhor, eu estou me aprofundando em conhecer os teus atributos. E não há Deus entre os homens, não há Deus entre os deuses semelhante a ti. E não há ninguém que se compare às tuas obras. Fecha os teus olhos.